vez ganhei pra um troféu. Quando me viu, assustou, não parou de falar. Mentindo, feito louco pra justificar. Eu vim daqui, estava num motel. Vaza, pega suas coisas, depois vaza. Você sai agora dessa casa. Me deixe que sozinho com minha dor. Fala, cê estava no hotel com outro cara. E agora descobri que me enganava. Você só brincava com meu amor. Vaza, pega suas coisas, depois vaza. Você sai agora dessa casa. Yeah.